aqui hoje para conhecer esse secundário, uma pista toda do secundário, para entender o que está acontecendo e ter um panorama geral de tudo. Ah, então tá bom. Também da equipe da Unisol. E a gente vai dar 3 palmas para cada pessoa que se apresenta. Eu sou a Gisele, sou do Centro Baturi do Projeto Talento Aberto e da Rede Oeste. Nós estamos aqui apresentando os resultados das comissões e tirando algumas dúvidas, né? E as propostas de encaminhamento. Então, na Comissão de Políticas Públicas, tem uma discussão que é, e já já, quando a outra comissão se apresentar, a gente vai juntar